sozinho você não pode me deixar. Esse triângulo de amor não pode acabar. Não vamos nos separar, somos versos da poesia. Conheceste no samba, no meio de bamba, pandeiro na mão. Quando estou vadiando, neguinho reclama sua companhia. É você e eu, Gia. Escute, meu bem. Escute, benzinho, você não pode me deixar. Este triângulo de amor não pode acabar. Não vamos nos separar. Com Ciro Monteiro, com Zimpe Noel. Quero morrer nos seus braços, porque você é minha estrela da guia. Você e eu, um dia. Escute, meu bem. Escute, benzinho, você não pode me deixar. Esse triângulo de amor não pode acabar. Vai acabar, não. Papo bom, discussão, violão. No fim de semana, aquela feijoada. Cachaça é uma água mais benta do que a que o padre batiza na pia. É você e eu, um dia. Escute, meu bem. Escute, sim, você não pode me deixar. Este triângulo de amor não pode acabar. Não vamos nos separar. Neguinho.